is leaping people out of his trap, pulling teeth, Steven Chu. Incrível. Só não bate na mesa aí. Ô, oh, mal aí, mano. A gente sempre esquece, né? A produção aí ficou uma arara quando acontece essas coisas. A gente esquece. A gente tava comentando agora sobre tecnologia. Sobre tecnologia. Quantas pessoas tem exatamente nesse local, neste exato momento? São 5. 5 pessoas. Quantos computadores nós temos aqui na casa em geral? Existem 5. 5 computadores. Eu não tenho computador. Alessandro não tem computador. Por que você não tem um computador, Alessandro? O Thiago, por exemplo. O Thiago acabou de comentar aqui, enquanto vocês estavam ouvindo as músicas que nós selecionamos com o nosso bom gosto requintado e refinado. Superior. Superior. Vocês não escolhem nada. Não vou escolher porra nenhuma. Tem um negócio aqui só pra quem é, né? Só pra quem é. Só pra quem tem. Não vou divulgar porra nenhuma. Ah, então você é daqueles caras que descobre a banda e deixa o play escondido pra não dividir com ninguém, né? Você chega um camarada na sua casa e fala: pô, mas você tem esse play aí dessa banda tal? Rola de gravar pra mim? Não, se vira, compra o play você mesmo. É tipo metaleiro dos anos 80, não sei. Tem ciúme da banda que só ele ouve. Não, essa banda é minha banda do coração, só isso. Mas não desvia do assunto, não. É a tecnologia, a parada. Tecnologia. E o Thiago tava comentando aqui: ele tem um Mac, tem um notebook. Foi foda, né? E aí ele falou que quer comprar um celular que acesse a internet. Aí eu perguntei, mas pra quê? Aí o Alessandro fez um comentário muito pertinente a respeito da relação entre tecnologia e música. E pessoas. E pessoas. Fala aí, Alessandro. Qual que é? Qual que é o pé do frango? Qual era o som que rolou aí? Sleeping People. Aliás, a primeira parte do Sleeping People não tava com problema. A parte é daquele jeito que é um bobo. Não, é um. Sleeping People, isso. É, um bobo meio matemático, assim, de loucão, né, meu? Por isso que essa época tá meio errada, né? Não consigo acompanhar muito. Facebook, Twitter, podcast. O que isso influi na música? Pra quem tem paciência, se é que alguém vai ouvir isso que eu tô falando, se é que alguém ouviu o diabo das músicas que selecionaram aí, tem uma porra de uma música, a guitarra vai tipo pra Itaquera, o baixo vai pra Casa Verde, o outro vai pra Freguesia, não sei o que, é tudo tipo. É que vocês não estão vendo o que eu tô fazendo agora, tá? A coisa. A mas gente você tá vai... gesticulando, a legenda é, mas tá gesticulando. Você tenta mapear a música, é um negócio. É que nem tipo Facebook, não sei o que, um monte de informação e todo mundo, tipo, mãe, Jesus, você é geógrafo, né? Você tenta mapear até a música. Aí o cara é geógrafo, então. Ah, porra, dá pra mapear, né? Dá pra fazer um powercord, não sei o que, aí o baixo vem em cima, não? Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, e um vai pra porra do lado. Twitter, é Facebook, é Orkut, é Sônico, chega, vira e mexe, entra no. Chega no meio do convite de nem conheço você. Você tem Badu? Badu, mano. Você tem Sônico? Sônico. Gazar. Gazar? Que diabo é isso? Não, aí é uma coisa bizarra, eu não entendo. Aí as pessoas ficam doidas. Aí você vai na Nova Babilônia, né? Nova Babilônia. Nova Babilônia. A Rua Augusta. Né? Ah, ela finalmente voltou a ser o que ela é, né? Ela é a Rua Augusta. Pra alguns Nova Babilônia é meio esgotão, sabe? O negócio é uma loucura. Assim, só tipo, tem merda. É, só tem porcaria circulando por lá. E eu. Inclusive. Eu sou uma porcaria encostada, tô sempre ali no bar. Pô, não, você vai andar, não entendo mais nada. Tipo. É, Facebook, não. Twitter, andando Nova Babilônia, e é isso aí. Não entendo, é uns Nike. Isso aí é com a modernidade. Isso é uma coisa louca, isso dos caras. Eu fico realmente abismado. Assim. Coisa da moda, né? Meu? Aliás, o nosso assessor de moda não estão aqui no momento. Pra começar. Não, é coisa de design. Não, tem que bater. Vejam, é coisa de designer. Quem vai ouvir isso é coisa de designer. Eu não acredito que nem um sujeito que trabalha seriamente vai ficar gastando um tempo. O dia dele pra ouvir essa porcaria desse programa, que é essas músicas papapá, fica pra ficar falando de Facebook, de Twitter, sabe, porra, pra ficar falando do Nike, né? Pintando Nike agora, e usa o Nike e as calças tipo pernilongo, era pra ser metaleiro, só que usa o Nike cor de roça choque com a calça de novo. É. Como é que é o nome? Isso aí tem o nome, são os... Hipsters? Hipsters! Fala no cu do hipster, hipsters, né, mano? Hipster é esse pessoal aí que tá andando agora, assim... É Allen Ginsberg, cara. Allen Ginsberg. With hipsters. Hipsters dos anos 90, cara. Hipsters dos anos 90. Que usa roupa colorida, uns pano, uns óculos rosa, tênis colorido, calça pernilonga, MGMT, tá ligado? MGMT, a bandinha lá, o MGMT. Ah, eu tô ligado. Era aquele que eu fiz lá. É, a banda tá legal, a banda. O som é bom. Eu não sei. O MGMT. Esse pessoal que anda colorido de bando, porque o cara anda tão ridículo, meu, porque ele não vai sair no bus sozinho. Ele tem que andar com gente igual. Que é fora que o outro trampo montar o visu. Não, não, mas pra lá ele montar o visu, tem que falar do Black Metal. Porque... Isso aí é assunto pro outro lado. A gente vai fazer, vamos fazer um podcast Black Metal, cara. Só pra falar de Black Metal. Do bisu do Black Metal, que é tipo incrível. Então tem uma coisa que eu acho engraçada nesse pessoal, vamos aí juntando com o Pam, que é o Alessandro adora, e o Twitter. O Twitter é um fenômeno. Assim, eu não consigo compreender qual a graça do Twitter. As pessoas entram lá e elas postam as coisas do tipo: será que eu corto o cabelo ou não? Ah, vai tomar no cu, né? Ah, vai se fuder, vai perguntar pra mãe. Meu, pergunta pra mãe, sai na janela, grita, não sei, vai fazer outra coisa da vida. Porra, hoje eu acordei com uma dor de cabeça. Nossa, como tá chovendo lá fora. Eu não consigo entender, tipo... Eu não consigo. Será que as pessoas realmente acham que a vida pessoal delas é tão interessante assim? Tipo, por exemplo, eu sigo o Twitter do Mano Menezes, cara. Me interessa. Tem eu sigo do Santos também. Eu sigo o Twitter do Santos. É relevante pra mim, entendeu? Beleza, né? Tipo, eu sigo do Mano lá, que eu falei pra vocês lá, o cara lá, como é que é o cara do Sujo Sou Eu lá, como é o nome lá? O Pereio. O grande Pereio. Um abraço ali, ó, Pereio. Pereio, se você estiver ouvindo, você é o cara. Ele não vai. Você é o cara, Pereio. Ninguém, velho. Só eu vou descobrir o e-mail do Pereio e vou mandar pra ele. Só você é o cara. Designer. Designers com tênis da Nike. Porra, mas. Tênis, como é que é o tênis? Como é que é? Eu não sei. Dunk? Nike Dunk ou Manju? Delta Force? Ah, é, né? Pô, não, é tipo os tênis anos 90 que a gente tá falando, né? É. Tipo, eu tô vendo a hora que vai ter o revival dos anos 90 também, né? É, não, aí vai ser difícil. Aí vai ser difícil. Por quê, cara? Que você não gosta de punk metal? Não, mas o que, que vai ser o revival dos anos 90? Imagina, o que, que vai ser a... Vai ser animal. Vai ser animal, cara, não, porque vai ter rapcore, funk metal... Vai ter só coisa grunge, legal, vai ter grunge. É, então, mas os caras vão ter que, tipo, repaginar o xadrez, né? Vai ser difícil, porque o xadrez é legal, mas vai repaginar o xadrez. Não, os caras vão fazer como os moleques de hoje repaginam os anos 80, faz uma coisa ruim. É, faz, usa, como é que é? Verde limão, né? É, tipo aquelas meninas que usam calça leggings verde limão. E usa... É, não, nossa, sinceramente, esse negócio aí é... Alessandro, fala de referência. Não, é tanta referência, o povo fica maluco, cara. Você pega, tipo... O cara é o Grandmaster Flash e gosta de... Do Varg Virgens. É, do Varg e... É isso, é esse. Não, o que é muito doido, o que é muito doido. É a informação e todo mundo... O que é muito doido hoje é o lance... Tô esperando o peido solar em 2012, a tempestade eletromagnética que vai acabar. Que vai acabar com o MP3, vai acabar com as referências desse povo. É isso que eu tô esperando. Porque tá em... Não, tá... Você tá esperando o quê? O peido solar, né? Tem uma tempestade eletromagnética em 2012. A Firestorm de Purify. Tem até no calendário Maia ou Inca. Meu, vai Azteca. Vai acabar com a música. Vai acabar com a música porque foi esse pim-pim-pim, né, que só. Sabe, é tudo MP3, e você lança disco no celular. Ó. Essa porra toda, você vai ver, vai ter um peito, vai acabar. Se liga, não sei o que, é só uma... Olha, acho que depois do peito solar é bom a gente ouvir mais música, vai. Ó, pessoal, é o seguinte, vamos voltar a ouvir as músicas que a gente, bandas e artistas, que a gente resenhou no blog. O primeiro que a gente vai ouvir agora nesse bloco de músicas aí é um que tem tido bastante... ouvintes aqui dentro da Ames, que é o MC da... Vixe! A Rua é Nóis! Soldado sem bandeira. Deixa eu falar uma coisa do MC. É o seguinte, se você viveu na sua vida repentista,

To like